Bom dia, Júnior. Muito obrigado pela sua participação e pela sua excelente pergunta, viu? O cenário atual do Brasil, com toda essa instabilidade política e econômica, demanda uma riqueza de informações para que você possa tomar a melhor decisão. E essa é uma decisão muito delicada, se vale a pena endividar a empresa para fazer um investimento no possível crescimento do negócio, viu? Só te situando um pouco em questão de cenário macroeconômico, me contem mesmo, tivemos a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, e pela sétima vez seguida, os juros foram mantidos em 14,25% ao ano, a taxa Selic. Isso representa a maior taxa de juros do Brasil dos últimos 10 anos. E o que que isso quer dizer? Essa taxa de juros, ela é a referência do custo do capital no país, é o custo do dinheiro no país. Isso impacta diretamente na condição de todas as linhas de crédito que nesse passado recente nunca estiveram tão caras, tão elevadas. Inclusive, essa taxa é utilizada como referência no cálculo de taxa interna de retorno, para medir qual é a atratividade do seu negócio, quanto ele é mais rentável do que as taxas praticadas no país. Então, para essa conta fechar, de você endividar a empresa para investir no crescimento do negócio, o retorno do seu investimento naturalmente deve ser maior do que o custo dessa dívida, e com uma boa diferença para que você tenha margem. Vale ressaltar que a expectativa do mercado é que a taxa Selic caia nos próximos anos, tá? Até uma entrevista recente do Ilan, que é o novo presidente do Banco Central, no mês passado, para o jornal Valor Econômico, ele disse que a taxa de juros, a taxa Selic, pode chegar no fim do ano que vem a 10% ao ano, o que deixaria essa condição de empréstimo um pouco mais atrativa. Então eu devo te sugerir bastante cautela nessa decisão, visto que o cenário da economia brasileira ainda apresenta bastante instabilidade com uma taxa de juros bem elevada. Assim como você, também sou empresário e eu entendo que todo negócio envolve riscos, tá? Eles podem ser amenizados desde que sejam previamente planejados, calculados e decididos com uma clareza de informações. Ainda assim, esses riscos não serão eliminados, por isso que eu te sugeri cautela na decisão. Mas confesso a você que eu tenho um perfil mais arrojado, eu gosto de risco, até porque normalmente as pessoas têm aversão à perda, mas risco, na definição do dicionário, ele não é sinônimo de perda, risco é sinônimo de incerteza. Então, assim, qualquer surpresa positiva que você tenha, qualquer ganho adicional, isso também é risco. Então, se você confia nas perspectivas deste investimento que você pretende fazer para o negócio crescer, se ele é rentável, se essa conta fecha, se você está preparado para aguentar as turbulências que você vai ter que enfrentar pelo caminho, e se você entende qual seria o ônus, qual seria o impacto no pior cenário possível e você está disposto a enfrentá-lo, vá em frente nessa decisão, viu? Boa sorte para você e muito sucesso para sua empresa. Um grande abraço.